Acelero nessa pista porque eu faço play online. Fashion, fashion, killa online. Tudo na mochila, golpes na avenida. 200 km na M no Rio. Ignoro o vermelho dos faróis. Som de sirene ameaça pra nós. Mas eu não tremo na frente dos botas. Deixo o container lotado de nota. Azuis, tipo velozes e furiosos. Sigo na missão Rio. Azuis, tipo o olho da menina que na escola de mim riu. Azuis, tipo o olho da mesma menina que minhas fotos curtiu. Algo mudou, o que será? Acho que o fato de eu fabricar notas em cima de notas. Enquanto enjoo, fabrico mais notas e notas e notas. O fato do João ter sido pisado e eu não ter deixado vocês pisar no Jota. É fato que hoje eu sou porta-voz e se o assunto for nós, minha voz abre porta. Meu pai sempre disse, meu filho, cuidado e mude de rota caso veja a rota. Rolling, brilha enquanto sabure. Kick se mata meu colo, conto notas logo bolo. Pra contar outro bolo de notas azuis no meu bolso. Lobos guaras aqui só ando em bando. Rolling, brilha enquanto sabore. Kick se mata meu colo. Conto notas logo bolo. Danos pra contar outro bolo de notas azuis no meu bolso. Lobos guaras aqui só ando em bando. Conto e gasto notas no meu rasto cobras. Mas eu não me deito com gente. Ela pede odora tipo toda hora. Mas hoje eu também trouxe de frente. No meu trampo rola álcool. Drogas, baby, eu sei que você não entende. Mas eu não me misturo nele. Aê, o cenário é sujo nele. Aê, bota só me perseguindo nele. Eu sou alvo em todas as revistas. Minha cara nas revistas. Pego o pago, pago a vista. Esse ano eu vou pra Madrid. Marcelo me segue no Insta. Rolling, brilha enquanto sabure. Kick se mata meu colo. Conto notas logo bolo. Danos pra contar o tumor.